E o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada ao Edmar Corrêa, que fez o comando da mesa de som. E muito obrigada a você que me fez companhia. Que ótimo podermos estar juntos aqui na Manchester e celebrar esta manhã com a bênção de Deus, com a graça de Deus. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 6 horas. Agora você tem notícias com Ademar Santillo, Roger Pires e toda a equipe de jornalismo da Manchester. Continue com a gente. Bom dia. Manchester, a nossa rádio. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira, dia 11 de outubro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Homem mata colega de trabalho com quase 50 facadas. Folha de São Paulo. Dividido, Banco Central diminui taxa de juros em 0,25 ponto. O Estado de São Paulo. SUS reduz idade para cirurgia bariátrica. Jornal Agora. Caixa reduz tarifas da conta corrente na segunda-feira. Correio Brasiliense. Ladrões levam um carro a cada 51 minutos no Distrito Federal. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Fala, comunidade. Ô, Ademar, bom dia. Aqui é o Wesley, morador da Vila Santa Maria, aqui no centro, morador da Rua 1. E, Ademar, estou muito chateado com o que vem acontecendo. O Gomide, ele realmente cumpriu a sua promessa de estar asfaltando toda a Nápoles e tal, mas pela velocidade das obras, tem feito muita porcaria, Ademar. Eu estou muito chateado. Por exemplo, eu sou morador aqui da Vila Santa Maria, o asfalto foi uma casquinha, sabe? Já tem, o asfalto já está desfazendo, o asfalto tem um mês que foi feito. O asfalto deve ter o quê? No máximo uns 2 centímetros de massa asfáltica. Fizeram as bocas de lobo, eu mesmo parei o carro em cima, na lateral de uma boca de lobo, ela afundou todinha. Quer dizer, um carro maneiro, tudo mal feito, sabe? Fizeram os PV, não vieram do acabamento. Já tem meio fio caindo, tem meio fio quebrado, sabe? Então tá aquela bagunça. Eles deixaram o nosso bairro, Boca de Lobo, pronta, mas uma bagunça, sabe? Meio fio quebrado, asfalto destruído, Boca de Lobo feita de qualquer jeito, entendeu? Então não adianta, é muito melhor fazer as coisas com menos velocidade e mais bem feito, que a gente possa falar bem por muito tempo, do que a pessoa, a equipe mal deixa o bairro, já deixa o bairro acabado. Então, essa é a minha indignação. Muito obrigado. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos aqueles que estão acompanhando diariamente o nosso programa, ou através da onda da Manchester FM 93,3, ou então pela internet. Nós estamos rodando por esse mundo todo. Os senhores já ouviram aí a palavra insuspeita de um morador de Anápolis. Mora no conjunto, no bairro Santa Maria, que fica aqui no centro da cidade, ao lado do Frei Eustáquio, São Jorge, São Lourenço. Aí nesse meio fica a Santa Maria. Pois bem, o Wesley está dizendo, ele mora na Rua 1. Ele vinha reclamando da necessidade de se fazer o asfalto na rua dele, conforme era compromisso feito pelo prefeito quando ele ainda era candidato na eleição passada. Ele prometeu naquela época que durante os 4 anos de governo dele, todas as ruas de Anápolis estariam asfaltadas. Ele, que mora lá, viu o benefício chegar, mas primeiro é preciso que se diga, o prefeito não fez o asfalto em toda a cidade, não. Tem muitos locais que ainda não receberam a presença da Prefeitura Municipal. prefeito vai ter mais 4 anos para poder atender essa demanda. Mas nós podemos tirar algumas lições da palavra do nosso ouvinte. A primeira delas é o seguinte: todas as vezes que se entrevista alguém da atual administração, o que parece é que a Anápolis está sendo construída a partir de agora. Eles esquecem tudo o que foi feito no passado. Esquecem a luta daqueles que tanto trabalharam para que a Anápolis chegasse ao ponto que chegou. A Anápolis tem 105 anos de emancipação política, desde a sua fundação até agora, como cidade. E o trabalho tem sido incansável por parte do povo anapolino. Hoje, Anápolis é uma cidade consagrada, com grande arrecadação, mas isso é porque temos alguém que está colhendo o benefício que foi do plantio, de administrações e de toda a população durante essa vida toda. Ela não surgiu por acaso. Em primeiro lugar, é isso. Anápolis é uma cidade que cresce com segurança dia a dia. E todos os administradores que passaram pela cidade fizeram alguma coisa em favor do município. Em segundo lugar, todas as vezes que eles falam, foi feito no passado, não é bom, nós estamos recuperando. Não é bem assim, não. Há asfalto na cidade que foi feito quando eu fui prefeito pela primeira vez, em 1987, por exemplo, que nós fizemos muito asfalto, em 88, e que está perfeito até hoje. Aquele onde não houve rompimento de galeria por parte da Saniago, o asfalto continua de primeiríssima qualidade, com muito mais de 20 anos de construção. Agora, os senhores ouviram aí o nosso ouvinte falando da qualidade do asfalto que eles fizeram, e ele toma por base o da rua dele, lá na Rua 1, na Santa Maria. Diz que já está derretendo. Que, inclusive, onde tem obra de arte, não pode chegar com um carro leve, porque ele tem um carro de passeio e afundou a hora que chegou no local, que é uma boca de lobo. E reclamando da qualidade do asfalto, pedindo para que demore um pouco mais, mas que faça uma coisa perfeita. E eu quero completar. Não é só onde já foi feito, não. Há lugar em que a Prefeitura Municipal, na ânsia de querer afirmar que estava atendendo a proposta do prefeito, e que fez pela metade. Asfaltou uma rua, deixou a outra sem asfaltamento. Asfaltou metade de uma rua e deixou a metade sem asfalto. Isso a gente tem informações todos os dias aí. Seria conveniente, agora que o prefeito já foi eleito, ele parar, pensar e falar, vou fazer e vou fazer bem feito. Primeiro, fazer o asfalto de boa qualidade. Em segundo lugar, fazer completo. Vem aí o período de chuva e todo esse serviço poderá ser rodado pela chuva. E quem é que paga isso? Quem é que paga? De onde sai o dinheiro que aplica nesse asfalto? Se você aplica num asfalto bom, você vai ter um bom serviço. Se você aplica num asfalto de má qualidade, num serviço de má qualidade, você vai ter o serviço de má qualidade e aí, inclusive com a possibilidade de ser totalmente destruído pela chuva. Quem paga somos nós. O prefeito é contribuinte tanto quanto nós. Ele contribui com os impostos. Ele paga a taxa de limpeza, ele paga a taxa de iluminação, ele paga o IPTU, ele paga os impostos que devem ser pagos. Mas, na verdade, o dinheiro que vai para o caixa é de todos nós. Todos nós pagamos, todos nós fazemos o caixa. Então, consequentemente, se gasta bem, está gastando bem o nosso dinheiro. Se gasta mal, está gastando mal o nosso dinheiro. Seria conveniente agora, que a eleição já passou, que o prefeito pensasse nisso. Ao fazer um serviço, pense na durabilidade e na qualidade do serviço. E ao fazer o serviço numa região, atenda a todos da região. Não faça pela metade. Isso é realmente um crime, porque acaba jogando o dinheiro fora. que essa advertência feita pelo Wesley seja realmente ouvida e levada na devida consideração. Nós estamos aqui para defender a administração municipal, mas estamos aqui em primeiro lugar para defender os interesses da comunidade, dos anapolinos, e principalmente que o serviço seja bem feito e o dinheiro bem aplicado. Dinheiro não é capim que possa ser queimado. Dinheiro é sacrifício de cada um que tira para poder pagar o seu imposto e a taxa cobrada pela prefeitura. Vamos utilizar bem o dinheiro do povo para que a população fique satisfeita com o serviço e, ao mesmo tempo, ela seja grata pela boa aplicação do recurso. Não podemos aceitar serviço de má qualidade, serviço incompleto e, principalmente, gastar mal o dinheiro do povo. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Um plantão relativamente tranquilo, poucas ocorrências foram registradas na primeira delegacia da Polícia Civil. Uma vítima de roubo acabou procurando a delegacia, o seu Sebastião, um mestre de obras residente no bairro Pilostro Machado. Ele contou na delegacia que estava exercendo o seu trabalho normal, estava trabalhando, quando ele foi abordado por dois elementos, um deles armado. Esses rapazes estavam em uma motocicleta. O que estava armado anunciou o roubo, dizendo a ele: passe o pagamento. A pessoa que foi roubá-lo estava realmente muito bem informada, porque a vítima portava o pagamento dos funcionários que com ele trabalham. Olha só, levaram R$ 5.000, R$ 5.185 em cheque. Depois os ladrões fugiram, tomando rumo ignorado. Segundo informações da vítima, os ladrões eram jovens. E não foi a única ocorrência de roubo registrada na Delegacia Geral da Polícia Civil. Uma outra também foi registrada, tendo como vítima o seu Wilson Garcia Barbosa. Foi o roubo à residência. Esse aposentado no Jardim Alvorada contou na delegacia que foi abordado em sua própria residência por dois elementos armados com uma arma de fogo, que renderam a vítima e roubaram uma TV de 32 polegadas, R$ 100 em dinheiro e ainda um telefone celular. Levaram também o carro da vítima, um Fiat Strada, ano 2006, modelo 2007, placa NGR-6105. Os ladrões eram jovens e acabaram praticando este roubo. Fato que foi registrado na primeira delegacia da Polícia Civil. E tivemos outras ocorrências registradas também pela Polícia Militar. Tóxico, posse, porte e uso. Isso aqui acabou não dando cadeia. Olha só, aconteceu na rua Joaquim Gomes, no bairro Frei Eustáquio. A polícia esteve no local onde efetuou a abordagem em Ivan, que não tem passagens pela polícia, ou pelo menos não tinha. Sendo encontrado com ele um tablete mediano de maconha. O autor foi conduzido ao DP, onde foi lavrado apenas um termo circunstanciado de ocorrência, com base no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ou seja, foi enquadrado como usuário. Tivemos ainda uma outra ação da Polícia Militar, na rua 17, ali no bairro Cidade Jardim. A PM foi até o local, onde localizou uma carreta semi-reboque, placa EHX-2810 de São Paulo, da cor cinza, que havia sido furtada no dia 7 deste mês, em Goiânia. No interior da carreta foram localizados diversos materiais de construção. A vítima, Laildo Rodrigues dos Santos, compareceu ao 5º DP, onde os objetos foram apresentados à autoridade competente. E tivemos ainda uma outra ocorrência que foi registrada pela Polícia Militar. É mais um roubo que foi registrado pela polícia e aconteceu ali na região do bairro São Carlos. Roubo à residência. No local, a polícia foi informada pela vítima, Renato Martins Cunha Magalhães, que ao receber o entregador de pizza na porta de sua residência, dois elementos armados adentraram, renderam os moradores e foram roubados desta casa. Uma TV de LCD, dois celulares, ainda levaram outros objetos. Os ladrões fugiram em um VW Gol bola de cor branca. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil. São ocorrências que marcaram o último plantão aqui em Anápolis. Lembrando que ainda existem quatro presos da Delegacia Geral da Polícia Civil aguardando uma transferência para o presídio, que por enquanto não tem vagas. Outra coisa que foi prometida há um tempo atrás também não foi cumprida lá no, na cadeia pública de Anápolis, a construção de uma ala para 90 detentos. Até o momento, nós não temos conhecimento do início da construção deste pavilhão. Portanto, vamos continuar aqui falando de superlotação em delegacia, de preso sendo maltratado e preso que maltrata outros dentro da cela devido à superlotação, até que o presídio fique pronto. As obras na BR-414 já começaram, mas até a conclusão vai ser esta mesma novela que acontece a cada semana ou pelo menos uma vez por mês. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Uma pequena mudança no texto da regulamentação da lei de cotas poderá flexibilizar a divisão das vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas nas universidades federais de todo o país. Segundo minuta do decreto, entregue pelo Ministério da Educação à presidente Dilma Rousseff, as cotas serão distribuídas considerando o universo total das três raças, em vez de considerar o peso individual de cada uma delas na população de cada estado, de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na prática, isso significa que uma universidade poderá preencher integralmente a cota destinada às três raças com uma única etnia. Na versão original da lei, a interpretação era de que a universidade seria obrigada a atender os percentuais mínimos de cada etnia. Assim, corria-se o risco de, numa situação extrema, não haver candidatos suficientes para atender o critério. O texto, obtido pelo jornal Folha de São Paulo, está na Casa Civil e ainda pode sofrer modificações. Notícias da Manchester. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem a redução de tarifas para contas correntes e poupança. O banco cortou as tarifas cobradas para diversos serviços, como a emissão de segunda via de cartão, tarifas para transferências, extratos e cheques. A nova tabela valerá nesta segunda-feira. Segundo pesquisa feita pela reportagem do site da Febraban, Federação dos Bancos, com a redução, a Caixa terá os menores preços oferecidos atualmente pelos bancos na maioria dos serviços. Apenas no fornecimento de microfilmagem, cópia de cheque, a instituição empata no valor cobrado pelo Santander, que atualmente é de R$ 4,50. Esse serviço, que custava R$ 6,00, também foi o que teve a maior redução na Caixa, com corte de 25%. A maioria das tarifas teve corte entre 5% e 13%. Para emitir segunda via de cartão, por exemplo, o cliente poderá desembolsar R$ 5,35 contra R$ 7,00 anteriores, queda de 24% no preço. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar teve uma alta considerável em relação ao real no dia de ontem. Um dólar comercial está valendo nessa manhã de quinta-feira, dia 11 de outubro, R$ 2,04, o maior valor que alcançou neste ano em relação ao real. Já o dólar turismo, R$ 2,14. O dólar paralelo, R$ 2,17. Notícias da Manchester. Em vista de amanhã ser feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia da criança, o jornal O Contexto, que sai às sextas-feiras, está circulando hoje. E ele traz como a principal manchete a nova cara da Câmara Municipal, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, onde a Câmara Municipal terá uma nova configuração, passando de 15 para 23 vereadores. Destes, 6 são reeleitos e 15 são novatos. É o que diz o jornal Contexto, analisando a nova Câmara Municipal. Fala sobre a obra do aeroporto, que ela não vai ser paralisada, de acordo com a palavra do governador, à espera da reforma anunciada na cadeia pública e dizendo que está chegando ao caos a questão dos presídios em Anápolis e ainda sem solução por parte do Poder Público Estadual, fala da marcha que foi realizada ontem, a Cruzada em Defesa da Família. Milhares de pessoas participaram da caminhada Bandeira da Família, realizada ontem pela organização não governamental Cruzada pela Dignidade, com o objetivo de chamar a atenção da população de Anápolis para as questões de desegregação familiar, do uso e o tráfico de drogas e a violência em geral. Cerca de 1.200 pessoas participaram desta caminhada, que levou uma mensagem em diversos locais da cidade. Fala também a respeito do vereador Wesley Silva, dizendo o seguinte: Wesley queria reassumir o cargo. Está na primeira página do jornal Contexto de hoje. Uma da situação no mínimo inusitada. O vereador Wesley Silva, do PMDB, encaminhou pedido à mesa diretora para reassumir o cargo na Câmara Municipal. Só que ele continua preso por conta da Operação La Plata. Na quarta-feira, dia 10, assumiu no seu lugar o suplente Eli Rosa, que também é do PMDB, que quer cumprir o restante do mandato. É o que diz o jornal Contexto, edição de hoje. Notícias da Manchester. Olha, interessante. O Ministério Público suspendeu Demóstenes. Medida é consequência da abertura de investigação do Ministério Público contra o ex-senador Demóstenes Torres por envolvimento na Operação Monte Carlo. 91 dias depois da cassação do Senado por quebra de decoro parlamentar, Demóstenes Torres foi suspenso ontem de suas atividades como procurador de justiça no Ministério Público de Goiás. A medida decorre da abertura de procedimento administrativo disciplinar por parte da Corregedoria do Ministério Público. Enquanto aguarda o julgamento, o senador terá salário de R$ 24.200, que é o salário que recebe o procurador hoje. Notícias da Manchester. Bom, vamos agora ao nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com o doutor Luiz Carlos, que é o secretário municipal de saúde, a respeito de algumas questões que têm surgido aqui no nosso programa. Geraldo. Essa tia da dona Mônica, ela disse que precisou de um carimbo num documento na área de saúde e procurou o posto ali da rua Leopoldo de Bulhões, uma área de atendimento. E o médico deveria assinar esse documento, deveria chegar às 12h30 e só chegou lá às 14h30. Outra reclamação com bastante insistência, foram vários moradores que ligaram, é lá do Arco Verde, setor sul, reclamando da falta de bom atendimento por parte dos funcionários do posto. Saúde. Todas que reclamaram falaram do problema do atendimento, que elas merecem um pouco de atenção. Uma da senhora reclamou também que foi lá para marcar uma ultrassom e saiu de casa às 5h30 e foi a primeira a chegar lá. Quando ela foi marcar, já não tinha mais vaga. Depois ela ficou sabendo que as funcionárias estariam marcando para colegas da área de saúde para fazer essa ultrassom. Nós estamos com o doutor Luiz Carlos, que é o secretário de saúde. Secretário, o senhor tem conhecimento dessas irregularidades? Bom dia. Bom dia, é um prazer poder estar falando, Rádio Manchester. Realmente, nós tivemos agora acesso a essas denúncias, essas informações. Posso dizer para a população que uma das grandes, grandes objetivos nossos, e nós temos trabalhado para isso, é resolver essa questão de marcação de consulta. Nós sabemos da dificuldade, às vezes, encontrada pela população, até mesmo pela demanda e pela quantidade de serviço ofertado. E isso nós vamos, com o novo edital de credenciamento, da rede de atendimento do SUS e credenciamento das clínicas que será realizado agora em janeiro, nós vamos aumentar e melhorar nessa questão da marcação. E trabalhar também a questão da informatização. Em relação ao atendimento do setor SUS, já foram tomadas providências, nós tivemos acesso a essa informação anteriormente. Não é aquilo que é preconizado aqui pela secretaria. Nós temos pedido, temos procurado, capacitado os nossos profissionais para que atendam essas pessoas, que atendam o usuário do Sistema Único de Saúde com educação, com destreza, realmente de uma forma humanizada. Infelizmente, nós não conseguimos ter em todos os locais pessoas desse nível, mas é através da reclamação da população que nós vamos observando essas pessoas e, na medida do possível, trocando e melhorando a questão desse atendimento. Nós vamos ficar de olho nessa questão da marcação de consulta lá nas unidades de saúde. Melhorou muito porque, descentralizando essas marcações, a pessoa muitas vezes não tem que ir no centro da cidade ou em outros lugares para marcar essa consulta ou até mesmo marcar um exame, mas nós sabemos que temos que melhorar e eu agradeço até a possibilidade de estarmos ouvindo para poder detectar onde estão os problemas e poder com isso buscar a solução. Notícias da Manchester. É isso aí, você quer participar? Telefone 39439303. É o telefone onde você deixa a sua informação. Aqui a gente ajuda a população na solução do problema e ajuda também o governante a conhecer melhor a cidade que ele administra. Então telefone para 3943-9303 e a gente soma o esforço nosso da Rádio Manchester ao seu esforço para que a questão possa ser resolvida o mais depressa possível. Olha, o Ministério da Justiça é quem indicou o novo secretário de Segurança Pública de Goiás para o governador. Superintendente da Polícia Federal em Goiás, Joaquim Mesquita, assumirá a Secretaria de Segurança Pública e Justiça até o final da próxima semana. O governo confirmou a mudança na pasta e ela foi adiantada ontem pelo jornal O Popular. O nome de Joaquim Mesquita foi uma indicação do Ministério da Justiça, diz a imprensa de Goiás no dia de hoje. Trata-se de um homem de carreira, um homem que realmente tem sido inatacável na sua conduta de profissional, um homem que tem dirigido a Polícia Federal com competência, foi o homem que acompanhou a Operação Monte Carlo aqui no estado de Goiás. E uma outra coisa, Joaquim Mesquita até agora não é homem de fazer média com quem quer que seja. Ele toma medidas duras em defesa da profissão que ele assumiu, no caso, a Polícia Federal. E quer também a independência e, acima de tudo, fazer justiça à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Notícias da Manchester. Nós vamos agora àqueles que telefonaram, que deixaram a sua mensagem no telefone 3943-9303. Vamos lá. Fala, comunidade. Ademar, eu queria fazer uma reclamação É de uma mulher que mora lá em Interlândia, ela é mulher de um francês lá. E tem duas menininhas. E ela tá largando as menininhas jogadas na rua. Queria que você tomasse providência lá, mandasse conselho tutelar lá, dar uma olhada sobre isso. Porque assim, porque as meninas estão jogadas. E ela tá bagunçando mais esse marido dela. Obrigado, Demar. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Aqui é o José Edmar, estou falando aqui do Residencial Morumbi. É o seguinte, Ademar, que aqui no Residencial Morumbi está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo nesses outros. A gente assiste, ouve o seu programa todo dia, a gente acompanha. Quem está vendo aí o pessoal reclamando aí dos asfaltos, aqui no Morumbi está a mesma coisa. Asfalto aqui só está os buracos, mal começou a chover, está uma buraquinha danada, principalmente aqui na minha rua, moro aqui na rua 6. No Residencial Morumbi. E outra coisa, né, Márcia? O ponte aqui da porta da minha casa, a lâmpada está chamada tem bastante tempo já. E a gente tenta ligar lá no telefone que passa aí pra gente, ninguém consegue falar. Eu tô com o número do poste, é 0011-2230. 0011-2230. Se puder ajudar a gente aí, fazer a reclamação pra gente, e colocar pelo menos a lâmpada aqui no poste, aqui nesse endereço aqui, esse número desse poste na rua 6, aqui na Residência Morumbi. E no mais, Ademar, manda um abraço pra nós aqui no Baia, na professora Rio Marca. A galera é dois radinhos ligados, todo dia aqui no seu programa, que dá na parte da manhã, ouvindo aqui o programa da Ademar Santino. Muito obrigado, bom dia. Fala comunidade. Ademar, bom dia. Uma dúvida aqui é o seguinte, o Senai tá desenvolvendo e distribuindo vagas, cursos novos, pra tudo que é lugar. Eu fui aluno do curso de Química e até hoje não recebi o diploma. Na turma de 2006, formando 2009. Eu passei que todos estão meio que narrados no mercado em função do título da profissão. Eu queria saber se tem como ser para ajudar, vir com o Senai, vir com o diretor. Se o pessoal está tendo sucesso, né, para esse resgate do diploma. Eu gostaria de saber se é só alguns alunos, são todos de 2006 para cá, que estão sem diploma nessa área. Eu queria saber qual que é a tendência do Senai com relação à emissão desses diplomas, porque por mais que alunos entrem em contato com a instituição, não estão tendo o devido esclarecimento, não. E se hoje estão emitindo ou não o diploma, é uma dúvida. Se estão emitindo, cadê o nosso? Alunar, muito obrigado. Bom dia a cada um de vocês que telefonou. Bom dia a você que está acompanhando diariamente o nosso programa, através da audiência que faz da Rádio Manchester ou acompanhando pela internet. Você pode usar a internet também para comunicar-se conosco. Muito bom dia a todos vocês. Olha, sobre essa questão do Senai, nós vamos procurar saber da direção do Senai. Senai é uma instituição realmente séria, que presta relevante serviço. Se nós não tivéssemos o Senai aqui para capacitar a nossa juventude e todos aqueles que precisam de um trabalho através de uma profissão, se não existisse o Senai, o que seria de Anápolis? É o único órgão. Nós não temos praticamente escolas para atender a demanda no que diz respeito à formação profissional. Nós vamos buscar informação junto à direção do Senai, porque é que não saiu o diploma para aqueles que se formaram aí na turma de 2009 ainda. Nós vamos saber por parte do nosso diretor da escola. Olha, o José Edmar, ele fala sobre Residencial Morumbi, a quantidade de buracos já existentes lá no asfalto, tá com medo que a chuva possa criar crateras nas ruas lá do Morumbi, e ele fala também da falta de lâmpada, dá o número do poste, o número da rua, e nós vamos levar ao setor. Infelizmente, agora tem que passar pelo secretário. Burocratizaram. Antes, ele levava direto no departamento e o chefe do departamento mandava trocar. Agora tem que passar pelo secretário, para o secretário dar visto, e aí depois é que troca a lâmpada. Mas na hora de cobrar, a prefeitura já manda o talão todo mês. Não fica burocratizando para o cara pagar, não. Pagar tem que pagar na hora. Agora, a hora de fazer a parte que é da prefeitura, tem que passar de secretário, indo para outro, até chegar no local que tem que fazer a troca. Mas nós vamos levar, viu, Zé Edmar? Ó, meus cumprimentos aí ao pessoal da construtora REMAC, onde trabalha o José Edmar. Muito obrigado pela participação. E a mulher que falou lá de Interlândia sobre duas crianças que estão totalmente abandonadas, embora os pais morem lá no distrito. A gente vai levar ao conhecimento do Conselho Tutelar para ver o que, que é que pode fazer para dar garantia e segurança a estas crianças. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira. Muito obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Continue ligado aqui na sua FM. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Tudo de bom para você, meu amigo. Agora 8 horas e 3 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de outubro de 2012. Vai começar mais um grande programa da Manchester FM.